dia a gente tem que passar pela transformação. Eu preciso ouvir tua voz, meu Senhor. Contempla-me, pois estou aflita. Eu sei, eu tenho muitos defeitos, mas sei, Senhor, tu és perfeito. Estou andando em meio a um deserto, o sol está queimando a minha pele, a poeira ofusca os meus olhos. Sabe o que acontece? Meus inimigos de mim escarnecem, me atiram tantas pedras noite e dia. Por isso te peço, Senhor, veja assim, como fizeste a Daniel, livra-me. Como fizeste ao cego de Jericó, cura-me. A José e a Davi, protege-me. Como fizeste ao povo de Israel, liberta-me, Senhor. Como fizeste a Paulo, teu servo fiel, transforma-me. Eu clamo a ti, pois sei que esse sofrimento hoje acaba. Levanta a tua mão e declare: só o que vai acontecer. Preparas uma mesa perante mim, aleluia, na presença dos meus inimigos. E hoje ele está ungindo aqui. Unja-nos com óleo, dai-nos tua unção nessa noite, pois dela, Pai, eu necessito. Derruba as muralhas nesta hora, acalma a tempestade, traz vitória dentro do meu coração. Eu falo, pecadora, permita-me tocar em tuas vestes, teu bálsamo derrame em minha. Deixa Daniel, livra-me. Como fizeste ao cego de Jericó,